A partir desse horário, a nossa Melodia FM passa a apresentar Questão de Sensibilidade, um programa feito especialmente para tocar a sua alma, o seu coração, o seu sentimento. De segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, conosco Renato Tavolieri Filho. Durante 10 programas estaremos trazendo um material exclusivo que foi produzido pela TV Câmara, da Câmara dos Deputados de Brasília. A maior parte daquilo que eles apresentam é dedicado às questões políticas, mas também existe um espaço muito importante reservado às artes em geral. E no espaço das artes, eles apresentam não só expressões já consagradas, como também expressões novas, ou aquelas que não encontram, por parte dos meios de comunicação, uma divulgação condizente. E tudo isso tem uma ligação profunda com a nossa proposta, como vocês, já nossos ouvintes, muito bem sabem. Por essa questão, é um material riquíssimo e nós estamos bebendo deles, escolhemos alguns nomes, alguns programas dessa característica que fazem parte do acervo da TV Câmara para apresentar para vocês nessa sequência de 10 programas. Esta mesma mensagem aqui, essa que você está ouvindo agora, será muito provavelmente repetida nos demais dias, porque nós estamos com ouvintes novos. E muitas vezes eles acessam a nossa rádio pela primeira vez. E então essa informação é muito pertinente. Nós estamos com novos transmissores mais possantes e, portanto, atingindo uma área geográfica maior. E isso nos alegra muito porque, sem dúvida, estamos fazendo novos amigos. Lá em casa é Deus no céu e sanfona na terra. Então, assim, eu tive a grata satisfação e o prazer de ouvir muito cedo, beber na fonte. Eu nasci e me criei ouvindo forró. E esse forró que eu estou me referindo é o forró do seu Luiz Gonzaga, é o forró do Dominguinhos, Marinês, Sua Gente, Três do Nordeste, Trio Nordestino, isso tudo eu bebi na fonte. Porque o meu pai tocava, toca ainda. Nasci numa família de músico, que meu pai é de artista, digamos assim. Minha mãe é artista plástica, meu pai é músico, é o maestro Rio Luora, minha mãe é a pintora Luzinete da Hora. E, bom, eu desde muito pequeno já convivia com um ambiente, assim, de aulas. Meu pai, na época, dava aulas de violão em casa. Onde meu pai dava aula, havia um violão e havia um piano. O violão, ele estava sempre agarrado, dando aula, então me restava o piano. Thank you. Comecei a estudar piano com professor e tal, aos 11 anos de idade. Aos 12 eu estava me apresentando, já foi a primeira apresentação que eu fiz assim, num grupo. Foi uma apresentação do meu pai e eu fazia uma participação já com 3 músicas e tal. E a partir daí não parei mais. O seu Luiz Gonzaga tomou conhecimento desse menino novo que estava tocando sanfona lá em Fortaleza. Eu sou cearense de Fortaleza. E quem formou ele foi o Dominguinhos. E o seu Luiz quis conhecer esse menino, no caso eu. E quando conheceu, eu também não sou besta nem nada, toquei 4 músicas do seu Luiz. Um atrás da outra, um pupurri. Depois toquei um choro chamado 13 de dezembro, que é do seu Luiz Gonzaga. E o seu Luiz me levou dali para Exu. Eu subi no palco a primeira vez para um grande público e já me apresentou, é meu afilhado lá do Ceará e tal. Me trouxe para São Paulo. Eu fiz alguns programas de projeção nacional. Gravei com ele quando fui carinhosamente batizado de garoto atrevido, porque o seu Luiz tinha uma mania de conversar nas introduções das músicas, né, de bater um papo. E ele queria conversar comigo, só que eu novinho e tal, eu tremia todo, né? Não conseguia falar nada, imagina no estúdio com o seu Luiz Gonzaga. E aí naquela ocasião ele me chamou de garoto atrevido, com 15 anos de idade já tocando desse jeito, é um atrevimento. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não falo, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como reis desgarrada nessa multidão boiada caminhando aí. Programas da TV Câmara dedicados à arte em geral normalmente são divididos em 3 blocos entremeados pela propaganda de outras produções da casa. E vocês, por esse motivo, acabaram de ouvir o primeiro bloco. E nós escolhemos para hoje um especial da série Talentos da TV Câmara com o acordeonista Valdoniz e o tecladista Misael da Hora. Daí eu fui descoberto por um empresário italiano chamado Franco Fontana, num desses programas que eu fiz, e ele me contratou, eu fui para os Estados Unidos, ainda de menor, tocar num teatro chamado Bales, na cidade de Reno, estado de Nevada. Eu fiquei lá um ano, tocando de quinta a domingo. Os primeiros meses chorava, saudade danada. E depois eu recebi a proposta de uma gravadora aqui no Brasil, a RGE. Voltei, gravei 2 LPs. O primeiro, logicamente, todo em homenagem ao seu Luiz Gonzaga, o Vivo ao Gonzagão. Depois eu participei na banda do Fagner, fiquei 3 anos. Toquei também com a Marisa Monte, mais 3 anos e tanto, no Cor-de-Rosa e Carvão, a música segue o seco, barulhinho bom no CD todo, no duplo, universo particular, e agora no novo também eu tô participando. Participei do projeto Eu Sou Todos Nós, do querido paraibano Zé Ramalho, Raízes e Frutos, do Geraldinho Azevedo. Isso tudo está muito presente na minha trajetória musical. Hoje, nos shows que eu faço por aí, no Brasil afora, eu mostro um pouquinho disso tudo. E sempre gostei também muito do erudito, por me inspirar muito no Oswaldinho, grande Oswaldinho. Viajei por tudo quanto é lugar no mundo, morei na Espanha 5 anos, trabalhando com uma coisa que eu chamei Misael da Hora Works, que era um trabalho de música instrumental que só fazia composições da minha autoria e tal. Então foi uma coisa assim, essa é a minha trajetória. Agora, nessa minha nova fase, voltando, depois que eu voltei para o Brasil e tal, eu passei esse período fora, e, enfim, trabalhei com jazz e outras coisas e tal. Quando voltei para cá, passei muito a ir a Fortaleza, por conta do meu casamento. E em Fortaleza, numa dessas idas, por uma questão familiar, eu encontrei o Valdones num programa de televisão, E logo de cara, assim, a gente se encontrou, ele estava fazendo... Eu ando com uma escaleta, que é um instrumento, tipo um piano pequenininho, assim, de boca, que você fica soprando. E aquilo ali eu fico curtindo, para onde eu vou, enfim, você viaja, não pode levar o teclado e tal, aí você fica ali com a escaleta. Eu estava com a escaleta, por acaso, ali, curtindo, e o Valdones ia fazer uma apresentação num programa de televisão em Fortaleza, e a gente... No camarim, assim, ele estava tocando uma música do Hermeto Pascoal, que era O Ovo. Eu comecei a tocar, não sei o que e tal. Ele falou, ah, vem comigo, vamos para o palco. Ele tocou e tal. Eu gostaria de convidar aqui o Misael para tocar. Era o programa da Fernanda Kinderé, que era a esposa do Luiz Essa, pianista, de quem eu tinha sido aluno. Quer dizer, as coisas todas meio que vão se encadeando. Se encaixando. Foi se encaixando, assim. Aí a gente fez essa primeira e quando a gente saiu dali... A gente olhou um para o outro e falou, pô, vamos fazer esse negócio, mas como é que a gente vai alinhavar essa coisa de tocar piano e sanfona, um morando no Rio de Janeiro, outro morando em Fortaleza? Falei, tem que ser via internet. Então, entre um trabalho e outro, a gente manda uma base de um para o outro, a gente está alinhavando a possibilidade de isso se transformar, em formatar isso num CD mais adiante. Visou como tela de TV, o teclado acessível como bug, pra maiores climinus, Black Caps Look, pra mandar imprimir é Ctrl P, com os micro Samsung e LG, e os programas que a Apple financia, a indústria da datilografia, nunca mais vai fazer Martin Olivetti, e o planeta movido à internet, é escravo da tecnologia. A indústria se autodestruindo, descartou o compacto e LP. Veio o surto da febre do CD, DVD mal chegou, já está saindo. MD não há mais ninguém pedindo, no Adat gravar ninguém confia. Fita básica tem pouca serventia, ninguém quer mais nem ver videocassete. E o planeta movido à internet, é escravo da tecnologia. Hoje a Bombardier não fere as leis, e a Embraer é mãe de Cênicas e Tucanos, invisível aos radares há 2 anos. Já existe avião que a Sukhoi fez, é da NASA o XA-43, que voando tem mais autonomia, um piloto automático opera e guia, o Airbus e o 747, e o planeta movido à internet, é escravo da tecnologia. Cibernética na prática e no papel, deixa os seres online e ganha ibope. Com o Word tem Palm e laptop, ainda mais PowerPoint e Excel. É possível quem mora em Israel, pelo Messenger teclar com a Bahia. Se os autômatos ganharem rebeldia, tenho medo que a máquina nos delete. E o planeta movido à internet, é escravo da tecnologia. O planeta movido à internet, é escravo da tecnologia. É isso aí. Na realidade, o repertório não fui eu, nem foi o Misael. Fomos nós dois, nós fomos batendo bola. Cara, isso aqui, o que tu acha e tal? É, a gente, muitas vezes, a música flui melhor, né? Quando escolhida assim. No caso do Apanhei de Cavaquinho, especificamente, foi a primeira música que eu gravei num estúdio profissional e tal, num LP chamado Choro Chorado, do Dominguinhos. E aí, uma equipe maravilhosa, grandes músicos e tal, e eu entrei lá e o Dominguinhos, vamos gravar Apanhei de Cavaquinho. Então, essa foi uma boa dica por isso também. Por acaso, essa foi a primeira também que a gente tocou Fora o Ovo, quando a gente se encontrou, Fora o Ovo do Hermeto Pascoal. Quando a gente se encontrou, eu fui na casa dele e tal, pra gente dar uma passada e tal, comecei a tocar Apanhei de Cavaquinho e ele foi, já foi. Então, meio que a gente... Essa aqui já tá legal, né? Já dá para ser uma, para se alinhavar. Então, a gente foi meio que construindo núcleos. Thank you. ele me mostrou as músicas dele também, as gêmeas e tal. Eu fiquei apaixonado, as composições do Israel são muito bonitas, tem uma, sabe, uma energia muito forte, muito bonita, melódica demais, muito bonita. Aí eu vou aprender aí e a gente faz lá. Eu, em relação às composições, né, quando a gente se encontrou, começou a tocar, a coisa foi acontecendo naturalmente, mas ele não sabia que eu era compositor e tal. Então eu fiquei assim, numa daquelas, vamos formatar e tá faltando uma música. Aí eu falei, poxa, eu tenho que mostrar alguma coisa para ele, que eu tava com vontade de mostrar alguma das minhas composições. Eu mostrei justamente essa canção, a Gêmeos, né, a composição. Aí ele gostou. Eu falei, bom, se ele gostou, então acho que essa daqui já vai puxar uma outra, e já foi. Acabamos, então, com três agora, né, do momento. Então, mais ou menos assim, mas não é um trabalho, esse não é um trabalho do Misael da Hora, compositor. Isso é um trabalho que tem algumas composições do Misael da Hora, mas na realidade isso aqui é um encontro que a gente está tendo e que as coisas estão indo naturalmente, mas a gente vai ver onde é que vai dar. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois artistas enfocados no dia de hoje. A versatilidade do acordeon do Valdoniz, unida à elegância do teclado do Misael da Hora, fazem uma mistura fina, como vocês estão percebendo. Um no Ceará e o outro no Rio de Janeiro, quando esses exímios músicos se juntam, quem ganha é o público, somos nós. E nesse programa Talentos que vocês estão ouvindo, o duo toca João e Maria do Chico Buarque, Apanhei de Cavaquinho do Ernesto Nazaré, Louro do Egberto Gismonti, assim como composições próprias também. Vocês vão ouvir Cetim Vermelho do Misael da Hora, O Planeta Movido à Internet do Valdoniz e os Nonatos e outras músicas. Vamos falar alguma coisinha específica do Valdoniz. O acordeonista Valdoniz começou a tocar aos 11 anos e aos 14 anos teve seu talento reconhecido por Dominguinhos, o famoso Dominguinhos, e já gravou o CD Choro Chorado. Aos 15, gravou com Luiz Gonzaga e um disco Fruta Madura, o nome, onde foi carinhosamente chamado de Garoto Atrevido, pelo então Luiz Gonzaga, é claro. E já gravou 8 discos até hoje, discos próprios, e consolidou seu nome junto a importantes cantores e compositores da MPB. É surpreendente como nós desconhecemos aquilo que realmente é expressivo na nossa arte, como a nossa mídia não divulga os que merecem divulgação. Mas voltando ao Valdoniz, ainda é importante saber que ele já fez shows por todo mundo e é reconhecido pela incrível habilidade com o instrumento, pela multiplicidade de repertório e pelo carisma que ele tem na sua forma de lidar com o público e que conquista plateias. E nós estamos tendo um gostinho aqui nesse bate-papo em que ele também participa junto ao Misael da Hora. Mas vamos falar alguma coisa do Misael da Hora. O Misael da Hora é um pianista com bacharelado da Unirio, da faculdade Unirio, e bacharelado em composição. Ele estudou piano clássico com Laís Figueiró, Sônia Maria Vieira e a Leida Schweitzer. Harmonia com o Luiz Essa, o famoso Luiz Essa, que tocou com Elis Regina durante muito tempo, e jazz com Alexandre Carvalho. De volta ao Brasil, após 5 anos de sucesso em Barcelona com o show Misael da Hora Works, olha, nós nem soubemos que isso aconteceu, ele segue atuando como arranjador e produtor musical e se apresenta em festivais de jazz no Brasil e na Europa. A aviação está muito presente na minha vida. Eu sou piloto de acrobacia aérea desde 98. Fui condecorado membro honorário da nossa gloriosa Esquadrilha da Fumaça, o melhor e mais prestigiado esquadrão de demonstração aérea do mundo. E é nosso, que nós temos que nos orgulhar, que os pilotos brasileiros são muito bons. Eu comecei a frequentar o aeroclube sem que a família soubesse e tal, assim, nas chegadas ali em Fortaleza, das viagens, que eu já viajava, isso eu tinha 18 para 20 anos, eu comecei a ir para o aeroclube e eu ficava ali, estava apaixonado, e fiz um curso de ultraleve básico, ultraleve intermediário, avançado, instrutor de voo. Aí fiz o curso de acrobacia aérea, paraquedismo, sou paraquedista também, com mais de 2 mil saltos. E a aviação que eu pratico, que é uma aviação acrobática e desportiva, ela mexe muito com a sensibilidade. Eu não me vejo um piloto, um PC, um piloto comercial. Sabe, meu negócio, sabe, eu amo demais o que eu faço e meu negócio é música. Mas, assim, a aviação que eu pratico ajuda na música que eu faço, porque mexe muito com a sensibilidade. Eu quero voar hoje, eu vou voar hoje. Não, não estou afim de voar hoje, eu não vou. Então, assim, você está desenhando no céu, então você está compondo ali, voando, estou pensando na música, e às vezes tocando, estou pensando voando. Acho que as duas coisas se encaixam muito bem. Thank you. Eu tive assim um grande momento na minha carreira, que foi a gravação do clipe Sonho de Ícaro. Essa música eu já havia gravado com um arranjo novo, uma releitura do Cláudio Rabelo e Pisca, que foi gravado em 82 pelo Biafra, e eu fiz um novo arranjo, uma nova roupagem, e gravei. O pessoal da gravadora: vamos lançar? Eu disse: negativo. Como não vamos lançar? Eu disse: não, eu tenho um sonho, e eu só vou lançar essa música com um videoclipe com a Esquadrilha da Fumaça. Ah, você tá doido, cara? Isso é realmente muito difícil conseguir essa autorização. Teve que ser através do SECONSAE, que é o Serviço de Comunicação Social da Aeronáutica. Mas eu insisti, persisti, não desisti, com muita amizade, conhecendo e tentando e provando por A mais B que aquilo ia ser bom para mim, ia ser bom para a Esquadrilha da Fumaça também. Eu, sendo piloto de acrobacia, deu uma certa facilitada por ser amigo também deles. O certo é que um dia a autorização saiu. E aí saiu esse clipe. Graças a Deus, assim, está um sucesso de audiência no YouTube, por exemplo. Você botar lá Valdones com WY e Esquadrilha da Fumaça, você vai poder ver. E me tornei membro honorário da Esquadrilha da Fumaça, com muito orgulho. Você tem uma ideia, a Esquadrilha da Fumaça, ano que vem, vai fazer 60 anos. E ela tem, não tem 50 membros honorários. Membros. Então, assim, menos de um por ano. Então complica um pouquinho, por isso aí eu fui condecorado membro honorário com muito orgulho. Thank you. eu me coloco como se fosse um piloto de computador atualmente. Porque eu trabalho com informática musical. Mais do que tudo, nesse momento da minha vida, eu estou fazendo novamente uma transição para o pianista. Estou voltando a ser pianista, mas eu passei uns 10 anos da minha vida, esses últimos 10 anos, eu passei me aprofundando nessa coisa do universo da informática musical, de você ser capaz de trabalhar, produzir um show e estar por dentro de tudo que está acontecendo tecnicamente e evitar que as coisas que dê falha, resolver os problemas antes que eles aconteçam. Isso é uma coisa que tem feito parte da minha vida ultimamente, nos últimos 10 anos, e é uma coisa que eu gosto muito. E dá um certo frio na barriga quando você está com o laptop no palco, que você bota ele para atuar e você nunca sabe se ele vai funcionar perfeito ou se você vai ter que fazer um plano B e dizer, não, peraí, agora tem que planar e pousar em algum lugar, porque quem sabe faz ao vivo, né? Gostei do planeiro. Thank you. Vocês podem ouvir os programas já apresentados no endereço www.acasadapedra.com.br. Lá há, no menu da esquerda, um link especial para o Questão de Sensibilidade, piscando e aguardando a sua visita. Você também pode, na mesma página, deixar um comentário, mandar uma mensagem diretamente para nós. No menu superior há um link Contato. E não se esqueçam que toda a programação da Rádio Melodia, e portanto o nosso programa também, podem ser acessados diretamente online, 24 horas por dia, no endereço www.radios.com.br/melodiafm. Era o que tínhamos para hoje. Amanhã continuamos com a nossa viagem por todo esse espaço riquíssimo de arte escondida, a nós sonegada, que vem da TV Câmara e suas produções artísticas. Um grande abraço a vocês, até amanhã. Renato Tavolieri Filho se despedindo.